minha experiência, o mundo foi bem feito. Todo mundo tem defeito, ninguém é direito. O mundo foi bem feito, todo mundo tem defeito, ninguém é direito. Não adianta prender, não adianta bater, não adianta matar. Vocês têm que entender, todo mundo tem defeito, ninguém é direito. O mundo foi bem feito, não adianta prender, não adianta bater, não adianta matar. Vocês têm que entender, ninguém é direito. Vocês só sabem criticar as mulheres da rua e os travestis e as mulheres das enxurradas. Não sabem vocês que eles são seres humanos gerados de vocês.